Boa noite. O Osho já usou ele, e agora sou eu, mas o Osho ainda está presente. Pode ser que ele ajude em alguma coisa, então o jeito de falar dele pode misturar com o do Osho, o meu e o dele mesmo. Por causa de alguns questionamentos que foram feitos para o Pedro mais cedo, eu estou aqui. Porque é de extrema importância que se tenha alguns conhecimentos. Porque nos preocupa a ausência de alguns conhecimentos. O Pedro não sabe tudo. Ele não sabe. Mas com o pouco conhecimento que ele adquiriu, através do pouco tempo que ele tem de estudo, nós podemos ajudar em alguma coisa. Nós podemos ajudar em alguma coisa. Então, pode começar com as perguntas. No decorrer da conversa, podem ser que surjam outros assuntos. Bom, o meu questionamento, foi sobre as mônadas, que em uma outra palestra foi falado sobre, e eu desconheço sobre o assunto e queria entender. Centelha divina, mônada, como que isso se subdivide e se transforma em espíritos. E então, a minha pergunta foi, então, a gente tem almas gêmeas ou almas afins espalhados pelo mundo e elas vão evoluir conforme o meio que vivem. Então, de repente, até isso que a gente sente, né, como foi dito pelo Osho, essa tristeza também pode ser de uma dessas partes? Tem vários motivos a tristeza. A tristeza é abrangente, muito abrangente. Se nós ficarmos falando aqui o motivo das tristezas, nós vamos ficar bastante tempo falando. A tristeza, você pode ter sido exilada do seu planeta de origem para um planeta inferior e você sente saudades do seu mundo de origem. Você pode ter sido separado numa encarnação de outros espíritos que você encarnou durante muitas encarnações e houve uma separação e você foi para outro país dentro do mesmo planeta. A tristeza pode ser remorso, culpa de erros de encarnações passadas. A tristeza pode ser um espírito que está triste e depressivo, se aproximou de você e você, por ser médium, você sente a tristeza dele. A tristeza pode ser que você entrou num ambiente, numa casa ou num prédio, onde a atmosfera psíquica não está lá essas coisas e você... A vibração está baixa e você sente, assim como pode sentir raiva, pode sentir angústia, dependendo do lugar que você entre. O espírito, ele é criado, teoricamente, por Deus. Não é assim? Ele cria espíritos, a fonte criadora, o Altíssimo. Mas existem espíritos que criam espíritos. E espíritos são sempre criados diferentes um do outro. Porque existem identidades energéticas. Identidade energética é a identidade do seu espírito. E a identidade pode ser parecida com outro espírito, mas nunca é igual. Sempre há uma diferença. Cada espírito tem a sua individualidade. Deus não cria nenhum espírito igual ao outro. E essa situação da mônada existe. O Pedro não tem esse conhecimento, mas eu tenho. Ele ainda não estudou isso. Ele não tem esse conhecimento. Então, nós não podemos nos aprofundar muito, mas eu posso falar alguma coisa. Isso existe, mas não é a regra. Não é a regra. Não é sempre desta forma. Existem coisas no universo que o humano da Terra não tem o conhecimento, está muito distante de ter. Isso, esse conhecimento da mônada, eu digo para você, é primário. Primário. Estude, é bom saber, mas está muito longe de ser tudo. O espírito dele não está dentro dessa regra, nem o dela. O seu também não. Foi criado de outra forma, seu espírito. Então, existem muitos casos. Existem espíritos afins, mas a afinidade, ela pode ser adquirida porque foi criado dois espíritos muito parecidos, com personalidades diferentes e tudo mais. Isso existe. Mas a afinidade também pode ser adquirida com a evolução do espírito. O espírito evolui e se torna parecido com outro espírito evoluído. Afinidade. Se um espírito deixa de ser mau e se torna bom, ele vai criar afinidade com outro espírito bom, dependendo do espírito bom que seja. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entendi, porque ficou uma névoa na minha cabeça em relação a essa... Isso é profundo, e esse conhecimento é profundo. Não queira entender no seu inteiro teor, porque... Mais complexo que isso. É, é. Entendi. Mas, pelo que eu disse, acho que já deu para ajudar em alguma coisa. Com certeza. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Eu estava pensando aqui referente à questão da... Tá ligado? Não. A questão da nossa consciência. O nosso espírito primário, ele tem uma consciência. As outras encarnações que a gente tem, ela é uma subconsciência ou é tudo interligado? Se a subconsciência está ligada à consciência? Assim, a gente tem o nosso espírito, o espírito primário, que é aquele que Deus criou, que fez a evolução. Quando a gente encarna, a gente tem a consciência daquela encarnação que a gente tem. É, por exemplo, eu agora estou Juliana. Sim. Mas o meu espírito, ele tem outro nome, ele tem uma consciência muito mais elevada do que eu estou aqui no momento. É, essa consciência é tudo interligada ou ela está em... Eu vou tentar te ajudar. Quando o espírito ele é criado simples e ignorante. Ele não é criado nem para o mal e nem para o bem. Na trajetória do espírito, ele escolhe se ele quer caminhar para as veredas do mal ou para as veredas do bem. E ele passa por todo um projeto, ele passa por reinos, mineral, vegetal, animal. Quando ele está no reino mineral e vegetal, ele não tem consciência ainda. Quando ele está no reino animal, ele tem uma consciência, mas é uma consciência instintiva. Ele ainda não tem a luz da razão. Quando ele sai do reino animal para o reino elemental, ele tem uma consciência fragmentada. Ele ainda não tem a luz da razão, mas ele tem uma razão muito maior do que a do animal, que é puramente instinto. O elemental da natureza já entende alguma coisa. Ele fala, ele se comunica, limitadamente, mas se comunica, brinca. Eu sei que os animais também brincam, mas não é todo animal que brinca. Até que ele atinge a evolução de um homem. Para sair do reino elemental para o reino hominal do homem, os elementais, quando estão prontos para encarnar como homens, eles são levados adormecidos pelo Cristo. Só o Cristo tem esse conhecimento. Espíritos da estirpe do Cristo têm esse conhecimento. Esses espíritos elementais da natureza são levados adormecidos para mundos chamados mundos de transição, que é um mundo que recebe os homens que estão tendo a luz da razão, ou seja, um mundo primitivo, que não é ruim, não é igual a esses mundos onde muita gente será deportada, é um mundo primitivo muito belo, com uma natureza linda, muito bonito, parecido com aquele filme Avatar. Então, mas ali eles já tinham muito conhecimento. Não é igual aqueles seres que estão ali. Aqueles seres já tinham conhecimento. Eu estou falando que esses elementais vão encarnar em mundos parecidos com aquela natureza, para que você possa ter uma ideia. Mundos belos. Mas os homens que estão lá são homens das cavernas. Lá, o Cristo encarna esses elementais nesses corpos que estão começando e dá a luz da razão para eles. E ali eles começam. E ali ele começa a ter uma consciência, tem também uma subconsciência. Só que é um espírito iniciante. Ele está iniciando. Apesar dele já ter a luz da razão, os instintos ali falam muito fortes, porque eles habitam corpos densos e ali o instinto animal ainda é forte, porque está começando. No decorrer da trajetória dele, da evolução, que é longa, até, por exemplo, ele atingir a evolução de um Homo sapiens, ele começa a evoluir moralmente, na razão, muito mais, de forma moral. E aí começa a evoluir espiritualmente e começa a luta do espírito contra a carne e vai seguindo assim. A trajetória do espírito é longa. É claro que existem espíritos que estão muito evoluídos, mas cometem erros e retroagem não na evolução, mas no planeta. Não na forma, no planeta. Vai para um planeta mais primitivo. A evolução dele continua ali. Todos os conhecimentos, toda a evolução dele continua. Mas o entorno no qual ele vai encarnar é diferente. E os seres com os quais ele vai encarnar com seres desse planeta primitivo que não têm conhecimento, que são espíritos jovens. Mas ele é antigo e tem conhecimento. Então, ele é deportado para esse planeta, encarna nesses corpos. Apesar do esquecimento, ele tem um conhecimento no arcabouço mental dele. Então, ele vai evoluir ali e vai ajudar os outros que estão ali também a progredir. Porque ele pode não lembrar, mas os conhecimentos estão no arcabouço mental dele. Ele vai ajudar aquela humanidade a progredir. Entendi. Então, assim... Fala no microfone. Não, desculpa. Mais perto. Então, assim, independente da minha evolução, eu tive toda essa evolução, hoje eu sou Juliana, eu estou buscando o conhecimento que eu esqueci, mas quando eu desencarnar, todo esse conhecimento que eu obtive no passado, ele pode voltar, né? Eu posso ter acesso novamente a ele, mas eu vou ficar sendo, tendo essa personalidade que eu tenho hoje. Geralmente, quando uma pessoa, um encarnado, desencarna, quando ele chega no plano espiritual, ele usa a personalidade da última encarnação dele. Dificilmente ele vai pegar de uma encarnação anterior. Isso acontece, porque existem encarnações que você gostou muito e você pega, mas você fica da última encarnação sua, a aparência, a personalidade. Agora, para você acessar suas encarnações anteriores, depende de muita coisa. Depende da evolução do seu espírito, depende de permissão da espiritualidade, porque imagine um espírito que na encarnação anterior e nas outras, pelo menos 5 encarnações atrás, ele cometeu atrocidades, coisas horríveis, e nessa encarnação, na 6ª encarnação, ele melhora, ele evolui, ele faz o bem e tudo mais. É melhor ele não lembrar lá de trás. Então, chega lá em cima, os espíritos não deixam ele lembrar lá atrás para não causar uma confusão. Ele já melhorou tanto nessa, para que ele vai lembrar lá de trás? É melhor não lembrar. Quando ele reencarnar, ele vai reencarnar sem lembrar do passado. Não é todo espírito que chega lá e a gente deixa lembrar de encarnações anteriores. Agora, se um espírito é muito evoluído, ele vem acertando em várias encarnações, só fazendo o bem, por que não lembrar da encarnação anterior ou de 2 encarnações atrás ou 3 encarnações atrás que ele só fez o bem? Ele pode lembrar. Por isso que vocês não podem lembrar, porque a maioria dos espíritos que estão aqui, vocês viram o que o Osho disse, né? Então, é melhor não lembrar. É melhor não lembrar para não entrar em depressão. Então, para não entrar em depressão. Por isso que em mundos muito evoluídos, onde os corpos físicos são mais sutis, mais leves, eles estão encarnados, mas eles lembram, encarnados, eles lembram de encarnações anteriores. Crianças lá já lembram de encarnações anteriores, em mundos regenerados, Ele só fez o bem, só fez coisa boa. O corpo é sutil, não tem um empecilho de um cérebro denso, de um corpo físico denso. Fica fácil acessar encarnações. É claro que aqui na Terra existem países que têm algumas criancinhas que lembram de encarnações passadas. Mas isso daí já é outra história, é um mover da espiritualidade, né? Para um dos motivos é para que todos caiam na real da imortalidade do espírito, para que entendam de uma vez por todas que a reencarnação é real. Então, o que define a nossa personalidade é um pouquinho de cada encarnação nossa. Cada encarnação. Você, nesta encarnação, tem uma personalidade. Na outra, tinha outra. Você, na próxima encarnação, pode ter um jeito totalmente diferente de agora. Você pode ter gostos totalmente diferentes de agora, porque depende do meio qual você encarna, o corpo qual você encarna, a programação da tua encarnação, porque, para a evolução do espírito, você tem que evoluir em vários aspectos. Você tem que evoluir na ciência, na moral, na intelectualidade. Você tem que evoluir na sabedoria. Então, se na encarnação passada você evoluiu muito na ciência, mas a sua moral não foi tanto assim, então, na próxima encarnação, nós vamos programar para você deixar um pouquinho a ciência de lado, porque você já sabe muito, e você vai evoluir na outra encarnação muito mais na moral. E na ciência, quase nada. Isso acontece com muitos evangélicos, não todos. Eles são evoluídos na moral, mas na ciência eles não têm conhecimento quase nenhum. Muitos deles são analfabetos até. Mas eles evoluem na moral como? Com a prática do bem. Eles distribuem cestas básicas, amam os seus irmãos, colocam os irmãos no caminho do bem, fazem o bem o tempo inteiro. Com isso, eles evoluem na moral. Eu estou certo ou estou errado? Então, menos... Eles não têm conhecimento na ciência, mas evoluem na moral. Numa encarnação, ele já evoluiu muito na ciência. Agora está na hora de evoluir na moral. Depois ele volta para a ciência de novo. Depois tem uma outra encarnação que a gente programa para ele evoluir na ciência e na moral. E assim vai indo. Eu li sobre um assunto que fala que todos nós, espíritos, em cada vida, a gente encarna um pouco em cada religião, um pouco, né, em cada raça, para ter aprendizados, né? Você encarna como judeu, como evangélico, dependendo do que você precise naquela evolução. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Essa pergunta foi respondida com a pergunta dela. Sim, mas explanar de uma forma mais... Sim, é o que eu disse. Ele vai reencarnar, cada encarnação existe uma programação, é sempre para a evolução, não é para ficar estagnado. As pessoas é que escolhem ficar estagnadas, mas mesmo elas ficando estagnadas, escolhendo ficar estagnadas, há evolução, é inevitável o progresso. Mesmo que seja um progresso bem pequenininho, teve progresso, ele vai ter progresso. E muitas pessoas serão colocadas no caminho dessas pessoas que não querem progredir para falar algumas verdades, algumas coisas. E mesmo que ela não siga o que a pessoa está dizendo, o conselho que a pessoa está dando, as sementes estão sendo plantadas, não para aquela encarnação, mas para a próxima, porque fica tudo no corpo mental dela. Agora, o que você perguntou, sim, tem a necessidade de você encarnar uma vez na evangélica, outra vez como um judeu, outra vez como... católico, principalmente quando tem essas brigas de religião, de uma religião com outra, o judeu não aceita o outro, aí você encarna aquele que não aceitava justamente no outro, que nem o preconceito de raça. Um branco tem preconceito com o negro, na outra encarnação o branco vai reencarnar negro. O negro tem um preconceito com o branco, na outra encarnação o negro vai ser branco. O homem tem preconceito com a mulher, faz da mulher um objeto, faz como se a mulher não valesse nada. Na outra encarnação, ele só maltrata as mulheres. Na outra encarnação, ele vai vir mulher e vai ser maltratado. Então, você percebe que o preconceito é inútil. Esse problema que ainda existe aqui na Terra, né, que muita gente tem preconceito, é inútil. É inútil. Muitos responsáveis por guerras, generais, políticos, lá da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, principalmente da Segunda, reencarnados na África, passando fome, sede, na miséria. E não é uma encarnação, não. Só não, são várias. Então, tem que pensar duas vezes antes de... Tem que pensar 10 vezes ou mais antes de ter preconceito com religião, com raça, julgamentos, em fazer mal ao próximo, cometer guerras, agredir o próximo, seja em palavras ou fisicamente, porque vai voltar. Lembra do eletromagnetismo? Vai retornar. Vai retornar. Uma simples ofensa vai retornar. Porque a ofensa não foi para a pessoa, foi para você. Ofender o seu próximo é ofender a si mesmo. Você está ligado nele, vocês vieram da mesma fonte, vai voltar. É uma simples lei da física. Só que o povo daqui da Terra não quer, não está nem aí para essa lei da física. Não está nem aí. E muitos deles têm o conhecimento dessa lei da física, mas querem continuar indo contra ela. Quer saber a situação dos corpos que você perguntou para ele? Ele te explicou? Não deu tempo, né? Então faz a pergunta de novo. Hã? Quais são os corpos? Físico? Nós interferimos. Nós ficamos preocupados com as perguntas. Por isso nós estamos aqui. A gente tem o corpo, né, o perispírito. A gente tem o corpo mental. Só que, na realidade, eu queria fazer outra pergunta. Eu não sei se você vai saber me responder. Faz a pergunta. Eu estava lendo num livro... Os espíritos não sabem de tudo. Não pense que só porque somos espíritos desencarnados e temos uma certa evolução que nós sabemos todos os mistérios do universo. Não sabemos. O que nós não soubermos, nós vamos dizer. Não sabemos. Sim. Pode perguntar. Eu perguntei para o Pedro se ele sabia sobre... Eu estava lendo um livro e no livro me chamou muita atenção que falava assim... que eles estavam num reduto das trevas e tinha espíritos encarnados, mas temporariamente desligados do corpo. E eu perguntei para o Pedro... Desdobrados. Num reduto das trevas. Isso. Eu perguntei para o Pedro que se isso seria possível, um espírito ficar temporariamente desligado do corpo sem ocorrer a morte do corpo físico. Se ele pode ficar fora do corpo sem acontecer a morte do corpo físico? Isso. Desligar, porque... Desligar do corpo? Desligar o quê? O corpo, o cordão de prata? No livro não explicava... Se o cordão de prata estiver ligado no espírito, com o corpo físico, o corpo físico está vivo, coração batendo, tudo funcionando, ele está ligado, só está fora do corpo. Porque não tem como desligar. Se desligar, ele desencarna. Ele desencarna, né? Desencarna. Se cortar o cordão de prata, ele vai desencarnar. Não tem como, mas não é qualquer espírito que sabe cortar o cordãozinho de prata, não. Isso daí tem que ter um conhecimento muito, muito, muito, muito avançado. Então, eu acredito que o que ela está falando é justamente no que eu li no livro do Vale dos Espíritos, que eu comecei a ler, e o primeiro relato, a experiência do primeiro espírito, que ele teve uma morte cerebral, mas estava ligado ao corpo, estava encarnado ainda, só teve uma morte cerebral, mas não tinha sido desligado. Isso pode acontecer. Claro, claro. O cérebro, sim, morte cerebral, mas o coração ainda está batendo, a vida orgânica está a todo vapor. Se não fizer algum procedimento, vai continuar o corpo vivo e o espírito pode ficar ligado no corpo. Mas pode acontecer também do corpo continuar vivo de forma orgânica e o espírito já foi desligado. Isso também pode acontecer. Tem gente que está lá no hospital com o coração batendo, com os aparelhos ligados, em coma, e o espírito já foi embora há muito tempo. É só uma vida orgânica. Ele está sendo animado pelas máquinas. Está sendo animado pelas máquinas e pelos órgãos, pelos órgãos que estão funcionando e tudo mais. Está mantendo. Isso acontece. Eu vou tomar uma decisão de fazer um comentário que eu acho necessário, mesmo me preparando para os ataques. Isso é o que mais vai acontecer com vocês. Pode ter certeza, todo aquele que vem para quebrar paradigmas, quebrar dogmas, quebrar regras criadas pelo homem, que não vem de Deus, em planetas primitivos, planetas de provas e expiações, vai ser estraçalhado. E vai ser estraçalhado justamente por todos aqueles que se acham os detentores de toda a verdade e de todo o conhecimento do universo. Os que sabem mais são os que mais vão estraçalhar aqueles que vêm para quebrar dogmas, paradigmas e tudo mais. Você está vendo o que está acontecendo com o saco de pancadas aqui, né? O comentário que eu ia fazer é que um comentário, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma explicação que vai além de. Eu vou comentar sobre o que ela colocou, porque uma tia estava em coma no hospital, sendo mantida pelos aparelhos. E num dia nós nos reunimos aqui para orar. E eu agora estou trazendo a público a situação, porque até vai ser uma surpresa, porque como minha família é evangélica, eu levei para elas de outra forma, porque elas não iam alcançar isso que ocorreu aqui. E eu estou tomando a coragem de trazer a público, porque... Não é aceito. Não é aceito. Então, é pior do que não alcançar. Porque quando a pessoa não tem o conhecimento de alguma coisa, ela é ignorante na situação. Se ela é ignorante e eu tiver alguém para explicar para ela como verdadeiramente funcionam as coisas, e ela aceitar pelo menos ouvir, tudo bem. O problema é a pessoa não aceitar, não querer nem ouvir a explicação. E quando você der a explicação, ela vai te dizer: não aceito. É contra a minha religião. É um cérebro desse tamanhozinho aqui, ó. Cérebrozinho desse tamanho aqui, ó. Então, essa minha tia estava em coma. E isso foi numa quinta-feira, nós estávamos reunidos aqui, terminou o trabalho espiritual, nós nos reunimos para orar. E eu chamei o Pedro, porque eu disse: Pedro, tem algo aqui comigo que eu tenho que orar contigo, te dar a mão e orar, porque eu não sei o que, que é, mas... E quando eu dei a mão para o Pedro para orar, o espírito da minha tia se manifestou no Pedro e veio falar comigo. Sua família se vê, vai... Eu sei que vai... Esquartejar você. Vai. Aí o espírito da minha tia veio no Pedro falar comigo e disse... Ela me chamava de Soninha, e ela: Soninha, eu estou partindo. E disse assim: eles pediram que eu viesse aqui falar contigo, para você me encaminhar. E eu falei assim: vou fazer uma oração. Quando eu fiz uma oração, que eu pedi que viesse alguém buscá-la, ela viu Gabriel. Ela incorporou no Pedro. Foi no Pedro que ela incorporou. Ela viu Gabriel, que veio buscá-la. Ela merecia. E ela foi. E essa minha tia tem uma história linda. É essa que eu sempre cito aqui, o trabalho dela de doação. Trabalhou na obra pobre e morreu pobre. Existem pessoas que fazem o bem, muito bem. A prática do bem é praticamente a coisa mais importante que você pode fazer. E ela praticou muito bem, se doou, renunciou à própria vida em prol do próximo, fez muito bem. E mesmo que não tenha conhecimentos mais profundos da vida espiritual, mesmo que o conhecimento seja um conhecimento infantil, como a maioria dos evangélicos, não tem problema. Lá em cima vai ser muito bem recebido, vai para lugares muito bons, de vibração muito elevada, e anjos podem vir te buscar. Anjos. Pode vir um Gabriel pode vir um Rafael. Eles adoram isso. Eles adoram isso. Eles adoram fazer isso. Eles amam aqueles que progridem. Também os que não progridem, eles amam todos. Eles adoram vir buscar seres humanos que estão desencarnando, que merecem que sejam buscados por ele. O próprio Cristo vem buscar. O próprio Jesus Cristo vem buscar. Quem foi que veio buscar Paulo de Tarso quando ele foi decapitado, quando ele desencarnou? O próprio Cristo buscou Paulo de Tarso. Veio o próprio Cristo buscar. E todos os cristãos que ele assassinou vieram atrás. Todos sorrindo para Paulo de Tarso. Todos os cristãos que ele assassinou vieram também abraçá-lo. E foi muito bonito. Foi muito, muito bonito. Então, se eles vêm buscar um ser humano, eles podem fazer muitas outras coisas, né? Eles estão por aí. Eles viajam com a força do pensamento. Eles intuem muitos de vocês e vocês nem sabem que estão sendo intuídos por eles. Eles tocam no coração de vocês e vocês nem sabem que estão sendo tocados por eles. Eles são puro amor. No dia seguinte eu me comuniquei com a minha prima, pedi que ela fosse ver no hospital. Ela disse, não, eles ainda vão fazer uma tomografia no sábado para ver como é que está a atividade cerebral. No sábado me mandou mensagem que o enterro da minha tia seria no domingo, que sábado foi feito o atestado de óbito. Mas eu já sabia que ela já tinha sido, o espírito dela já tinha sido recolhido na quinta-feira. E o que eu vou mais adiante, que eu estou trazendo em contexto, porque logo depois que ela foi levada, meu tio foi resgatado. E ele veio desesperado para sair de onde ele estava. E ela lutou por essa vida. E ela... Ela teve a oportunidade pelo todo bem. Ele só recebeu ajuda não porque ele merecia. Ele recebeu a ajuda por causa dela, por causa dos méritos dela. Ela orava muito por ele. Então, ela pediu, e o que ela pediu foi ouvido porque ela merecia. Então, ele foi resgatado por causa dela. É esse contexto que eu... E outros também vieram juntos. Não muitos, foi só ele, não. Não, foram vários. Foram vários que vieram, como se diz aqui, na aba. E o que eu queria trazer... Veio todo trazer... mundo na rebarba, por causa dos méritos dela. E o que eu queria trazer era essa questão que a minha tia viveu feliz porque meu tio aceitou Jesus no leito de morte. E ela estava feliz, ele estava salvo. Eu sabia que não estava. Vamos fazer o seguinte, uma encarnação, por exemplo, de 70 anos. Assassinar, estuprar, roubar, furtar, encarnação inteira. E aí você fica doente, gravemente doente. No leito de morte, eu aceito Jesus Cristo. E aí, quando aceita Jesus, os irmãozinhos, com a Bíblia na mão em volta, tá salvo! Quando ele desencarnar depois de aceitar Jesus, ele vai ser puxado assim para baixo. Ele vai direto para o abismo, mesmo tendo aceitado Jesus. Jesus vai falar, muito obrigado você ter me aceitado, mas vai ficar 563 anos aí no abismo expurgando todos os assassinatos, os furtos, os roubos, tudo de ruim. Aí daqui a 563 anos eu vou lembrar que tu me aceitou e vou ir te buscar para te dar uma nova chance. O Pedro comprou uma Ferrari 0 quilômetro. A Sônia está abanada. Tropeçou, caiu de cara na Ferrari dele, em cima do capô da Ferrari, amassou tudo, quebrou. Aí a Sônia, me perdoa, Pedro, quebrei sua Ferrari. O Pedro vai falar assim pra Sônia, tá perdoada, Sônia, mas agora me dá o dinheiro aí, os 560 mil reais pra eu poder consertar a Ferrari. Tem que pagar. Aceitar Jesus e se arrepender é muito bom. Se arrepender de coração é maravilhoso. Poupa muita coisa, realmente, isso acontece. Mas dependendo da quantidade de coisa ruim que foi feita. Alguém já ouviu aqui falar em nódoas morais? Nódoas morais? É, tem gente que tem que ir lá para a lama, né? A lama, que ela tem um caráter absorvente, aquela lama lá embaixo. E ela vai puxando todas as nódoas morais, que está tudo grudado no perispírito, vai puxando. Ali serve para limpar, você tem que ficar lá na lama. É o melhor remédio que tem. O máximo que os espíritos podem fazer é o seguinte: vem lá os benfeitores, vem com um caldinho, dá na boquinha lá, dá um conselho, calma, já está acabando, já está acabando. Faz carinho na cabeça, mas fica na laminha. Fica na laminha. Ai, eu não aguento mais, me tira daqui. Calma, irmão, eu não posso interferir nas leis de Deus. Eu quero muito te tirar daí. Aí chora, mas não pode interferir nas leis de Deus. Aí tá aí, ó, no YouTube, tá o Pedro, tem um monte de canal sério aí, a gente não tá evitando falar o nome dos canais, mas tem canal sério aí que fala de espiritualidade, até os que estão sendo usados pelos negativos têm conhecimento, então falam coisas boas também. Então, tá todo mundo aí falando que essas coisas existem. Quer continuar fazendo maldade, quer pagar para ver, o umbral tá lá, o umbral existe. Ele vai acabar, mas ele ainda tá a todo vapor existindo, hein? Até o pescoço? Tem gente que fica com o corpo inteiro. O Pedro já viu, pergunta pra ele. É, não é? Tem esse aí. E tem o que fica enterrado também, o corpo todo. E vivo. Quer respirar? É, vem terra. Respira terra. Dezenas de anos, séculos, até séculos. Tem muita coisa. Muita, tem coisas que vocês nem imaginam. Tem gente que vira árvore, fica plantado lá, que nem uma, vira uma árvore, plantado. É isso. É isso. Pergunta lá pro Dr. Bezerra de Menezes o que, que ele não vê. Ele vai lá embaixo direto. Maria Modesto Cravo. Eles vão lá embaixo direto. Pergunta para eles só. Por isso que ele vem aqui, quando ele vem aqui, canaliza com Pedro, vem todo carinhosinho, meus filhos. Não quer ouvir o velhinho, não? Melhor ouvir o velhinho barbudo, hein? Melhor ouvir, hein? Melhor ouvir pai João de Aruanda. É porque o Bezerra, ele é muito amoroso. Ele é um espírito da misericórdia pura. Ele é muito amoroso. Ele não vai vir para falar incisivo que nem os Exus. Não vai vir, ele não vai falar dessa forma. Não é o jeito dele, não é o perfil dele. Ele só vai vir para falar amorosinho, para amar e tal. Não vai. Ele é muito amorosinho, ele é muito, é um espírito muito. Ele é totalmente voltado para a misericórdia divina. Também está com um pezinho na angelitude. Ele também está. Está com um pezinho já na angelitude já. Aproveita enquanto ele está aqui. Porque ele já podia ir embora para outro planetinha, hein? Ele quis ficar aqui para ajudar vocês. Então é melhor aproveitar que o vovô está aqui, hein? Aproveita. Então eu vou aproveitar também para fazer um outro comentário que me causou assim espanto. E eu falei até, comentei com o Pedro, que a espiritualidade, quando vem você, Oxo, sempre fala, é o médium que está tossindo. É um médico que está coçando. Muito bem o olho. Colocado. E aí, nessa outra palestra, a médium estava incorporada, canalizada, enfim. Mas pediu café, mas pediu água. Ainda comentou: nossa, tem um café com não sei o quê, que é muito maravilhoso. Eu falei: e tossiu e coçou o olho? Eu falei: mas, gente. Aí eu fui para os comentários, porque me causou curiosidade. Zero. Nada, ninguém escarnecendo, como acontece com Pedro e deve acontecer com outros que eu não tenho conhecimento. E aí eu me perguntei, mas a mensagem era muito interessante e como é que sabe é por que existe esse problema? Porque a ignorância é tão grande que o planeta Terra fica pequeno no tamanho da ignorância da humanidade. A ignorância da humanidade daria uns 50 planetas Terra. O espírito está canalizado ou está incorporado, vamos dizer assim, no médium. A espiritualidade agora vem usando os médiums de uma forma consciente. Enquanto o espírito está canalizado ou incorporado no médium, O Pedro está consciente, o médium está consciente. Dificilmente fica semi-inconsciente. E muito, muito, muito difícil perde a consciência. Muito difícil, só se for muito necessário. Enquanto eu estou canalizado aqui com o Pedro está vendo cada um de vocês. Ele está totalmente consciente, como se não tivesse canalizado, como se fosse sem ninguém. Só que ele está sentindo aqui na cabeça uma pressãozinha. O jeito dele muda um pouquinho, se mistura com o meu. Eu coloco mais ideias na cabeça dele. E aí, vamos falar isso? Eu não forço ele. Ele fala, não, pode falar, vamos falar. Ó, vamos usar o teu conhecimento naquele negócio lá que você leu, naquele livro. Vamos falar daquele negócio que você leu naquele livro aqui? Vamos. Aí eu trago mais uns exemplos novos que não está no livro, mas o conhecimento que ele adquire no estudo, nos livros, me ajuda muito para trabalhar. Eu tenho peças, eu tenho instrumentos para trabalhar, porque o arcabouço mental dele tem uma certa quantidade de conhecimentos por causa dos estudos do médium. Se o Akhenaton, um outro Exu, está canalizado ou incorporado, nós estamos usando o corpo de quem para nos manifestar? Nós estamos usando o corpo de quem? Do Pedro. Se o Pedro estiver canalizado com Akhenaton e estiver com dor de barriga e, de repente, ele dá um espirro e se caga todo, isso pode acontecer. Quem foi que defecou? Foi o Pedro ou foi o Akhenaton? Porque eu estou usando o corpo dele. O corpo dele está com diarreia. Então, foi ele. Se pedir água, quem bebe a água é ele. Se o Pedro der um espirro, ele está gripado. Eu estou canalizado com ele. O Pedro está gripado, está com uma gripe muito forte, mas quis vir trabalhar, quis vir servir a humanidade. É, nós vamos falar, olha, o Pedro está gripado. Então, o que vai acontecer durante a canalização? Ele vai espirrar, ele vai tossir, ele vai tirar os óculos e vai limpar o olho porque está com uma lágrima saindo, vamos botar os óculos de novo. Quem está de óculos? É ele. Se tirar, ele enxerga embaçado. Se botar, ele vê todo mundo nitidamente. Eu só estou canalizado com ele. Só isso. O corpo é dele. Então, tudo que vai acontecer com o corpo dele é ele. Então, é uma ignorância do tamanho... a galáxia fica pequena. Vamos ser mais... A galáxia fica pequena se alguém escrever assim: que Exu é esse que espirra? Que Exu é esse que tosse? Que Exu é esse que sai lágrima do olho? Que Exu é esse que coçou o rosto? É uma ignorância que beira a burrice e a idiotia. A idiotia. Porque nós estamos usando um médium. O corpo não é nosso, é dele. Tudo que vai acontecer com o corpo dele, aconteceu. Se pousar um mosquito aqui agora e eu fizer assim, não sou eu que estou fazendo, é ele que está fazendo. Porque o mosquito está incomodando, ele está consciente, ele está sentindo o mosquito picar. Por que que, quando essa pessoa estava incorporada, coçou o olho, pediu isso, pediu aquilo, ninguém atacou? Porque a pessoa já está bem famosa, já está bem conhecida, então não se atrevem mais a fazer isso, porque por estar famosa, conhecida e tudo mais, aí ninguém... Não, é intocável. Agora, o Pedro está chegando agora, né? Carpinteiro, né? Ninguém conhece. Vamos estraçalhar o Pedro. Vamos estraçalhar o carpinteiro. Posso fazer uma pergunta? Né? Francisco Cândido Xavier, quando chegou, o que aconteceu? Vamos dar a cara aqui. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, cuspe, pá, pá, mistificador, charlatão. Aí vem repórter, vai lá para enganar ele, vem repórter. É isso aí. Vocês, né? É assim. Só que esses, eles vêm para apanhar mesmo, para depois vir o ensinamento. Só que aí, quando o ensinamento vier, eu acho que vai todo mundo desaparecer. Eu acho, hein? Que vai desaparecer todo mundo. Ou então, vai vir gente que atacou, que o Pedro nem sabe quem é, né? Porque se esconde atrás de um computador, né? Escreve lá, não tem foto, um nome às vezes é fictício, entra aqui, ô, Pedro, não sei o quê, e lá atrás, Pedrão Charlatão. Os comentários. Pô, Pedrão Charlatão. É numa... Eu não tenho muito... Nós sabemos, hein? Nós sabemos, nós da espiritualidade, sabemos quem é cada um. O Pedro não sabe, a Sônia... Nós, o Cristo, Jesus, ele é onipresente aqui, tá? Ele sabe quem é cada um. Sabia que ele tem o poder de vasculhar todas as mentes da Terra? Todas as mentes de encarnados e desencarnados. Ele sabe o que passa na mente de todos. Todos. Encarnados e desencarnados. Então, os que ficaram em casa, ele viu quem é todos. Todos. Ele sabe quem é cada um. Tá? Ele tem esse poder. É, eu não tenho assim muito contato com a Umbanda, o Candomblé, mas o pouco contato que eu tive, quando tem uma festa, que vem muito erê, e vem outros espíritos, fazem as comidas e todos se alimentam, aí quem come é o espírito ou o médium? Depende. Não, eu estou fazendo a pergunta, porque é uma festa. Se o Pedro estiver canalizado, assim como ele está agora, se ele estiver incorporado, consciente, dependendo da incorporação, é o médium que sente o gosto. Se o espírito fizer uma possessão no médium, possessão, uma subjugação, o espírito sente o gosto. Outra coisa, não precisa o espírito incorporar no médium para sentir o gosto das coisas. Vamos supor que o médium fuma um cigarro. Fuma cigarro, fuma cigarro. Essa, a substância do cigarro, ela vai ficar toda no ectoplasma do duplo etérico do médium. Basta o espírito realizar um processo de simbiose espiritual, se ligar àquele médium através de um processo de simbiose, para ele sentir todas as sensações do cigarro. Se o médium bebe uma cerveja, enche a cara, a substância etílica vai ficar no ectoplasma do médium. O espírito se acopla, faz um processo simbiótico, suga o ectoplasma do médium e sente todos os efeitos da bebida. Tem uns que vão na boca do médium, bota a cara no pescoço e suga. Cada um faz de uma forma. Não precisa necessariamente incorporar no médium para poder sentir o que o médium está sentindo. Agora, pode? É, isso eu estou perguntando porque eu tenho dúvidas a respeito. Porque eu já vi comentários que o médium diz assim, eu estava com incorporado com o espírito tal, bebi uma garrafa inteira de cachaça e não fiquei bêbado. Ele afasta o duplo etérico do médium. Ele afasta o duplo etérico. E aí o médium não sente os efeitos. O duplo etérico é afastado. Ele pode incorporar de forma inconsciente. Pode, pode, pode. Pode. A questão, como você está agora acoplado, como é que se diz? Canalizado. Isso é mais... A canalização pode ser mais comum entre a humanidade do que se parece? Muito, muita coisa. Porque... Muita coisa. Foi bom você fazer essa pergunta. Porque algumas coisas que o senhor afirma, eu percebo que, às vezes, em momentos de crise, por exemplo, eu sofri um acidente de carro há 25 anos atrás e eu me lembro do acidente perfeitamente. Mas as minhas ações não eram pertinentes a mim. Eu não entrei em conflito. Eu salvei o cara de ser linchado, porque foi um acidente provocado por bebida de um taxista. A população em volta queria bater nele, eu não deixei. E ainda tive a lucidez de pedir ajuda a Deus para encaminhar o meu amigo que estava morrendo naquele momento. Mas eu me lembro disso como se não fosse eu, mas comigo. Não era eu, era comigo. Como que você viu? Parecia que não era você. Você estava consciente, sim, mas as ações ali na hora pareciam... Perfeito. Isso não foi só aí essa situação. Isso é só um exemplo, mas tem outras situações. Você nem sempre precisa estar canalizado. Você pode ser inspirado, intuído. um espírito pode incorporar em você sem você perceber, pode ser uma incorporação sutil, pode ser uma canalização. Porque uma canalização é uma transmissão de ideias. A energia vem aqui e vem as ideias. E isso eu já vi em outras pessoas também. Às vezes a pessoa... Direto. O próprio protetor, o espírito familiar que anda com a pessoa pode fazer isso. O espírito familiar. Porque eu conheço pessoas com comportamentos terríveis, mas em determinado momento assume uma postura, às vezes, de um... Quando ele está com um comportamento terrível, pode ser ele mesmo, porque ele pode ser bem complicado, mas pode ser um espírito que está... Todos são médiuns, tá? Todos vocês são influenciados. O espírito das trevas pode estar ali bem acopladinho nele, o espírito das trevas é bem ódio puro, a pessoa fica ódio puro também. E aí vem um da luz e fala, ô, sai. E aí ele vai e acalma de repente, porque a influência foi tirada para que não acontecesse uma desgraça. Isso acontece o tempo inteiro por aí, tá? Senão as desgraças seriam bem maiores. Sabe quem faz muito isso? Os Exus. Os Exus fazem isso. Os guardiões, nas ruas. Se não fossem eles, nossa, seria um caos. Seria um caos nas ruas, nas festas, nas estradas. Seria um caos. Eu já tive essa percepção várias e várias vezes. Os Exus fazem isso, as pombagiras, discussão que tem aí, porque tem discussão que descamba para o assassinato, né? Se não é as pombagiras para desfazer todas as criações mentais, mexer nas emoções da pessoa para dar uma acalmada... Toda a referência que o senhor mencionou em relação ao senhor Pedro, eu já vi isso acontecer em aspecto... Nós canalizamos com pastores evangélicos. Sim. Só que nós precisamos do conhecimento do médium para trazer determinadas coisas. Pode ter coisas que eu tenho conhecimento, mas o Pedro não tem. Vai ficar difícil para eu trazer, se você me perguntar. Entendi. Aí você pode perguntar alguma coisa da minha vida... quando eu estava encarnado como Akhenaton, e eu não vou poder te responder porque o Pedro não tem o conhecimento, a não ser que eu tire um pouco da consciência dele, o que Entendi. Eu não fiz agora. Então, é necessário que se entenda como é que funcionam as coisas. O espírito, no momento aqui, ele tem uma mediunidade muito ostensiva. A mediunidade dele é muito, muito, muito ostensiva. Assim como a da Sabrina, Sim. a dele ainda é mais, porque ele veio para isto. No meu caso, eu não tenho nada, assim, eu nunca... Todos são médiuns. Sim, sim. Mas... Uns são mais, outros menos. Uns têm o dom da psicografia, outros têm o dom da incorporação, outros têm da psicografia e da incorporação, outros a gente abre tudo quanto é dom mediúnico. E essa percepção que eu estou passando para o senhor... Foi na sua mediunidade. Sim. Foi mas... um protetor, foi um espírito protetor. Sim, sim, mas eu não tenho... Veja bem... eu não passei pelo processo do Pedro, nunca tive a incorporação, nada. Mas a minha percepção científica do processo é que eu percebi ao longo do tempo, porque eu sou espírita há muitos anos, e já vi as mesmas condições em outras pessoas. Isso me sempre veio à mente. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele acha que não tem mediunidade, senhor Adil. Mas tem. Ele tem uma mediunidade intuitiva fortíssima. Sim. Eu já percebi, ele tem uma mediunidade intuitiva muito forte, assim como ele tem uma força mental muito grande. Eu tenho que tomar até cuidado, às vezes, porque quando eu estou conversando com certas pessoas, algumas coisas vêm na mente, não como mediunidade, mas como uma intuição. Mas eu sinto que aquela pessoa não tem a menor condição de interagir com aquele assunto que vai ser comentado. Existem... aí já é outro assunto. É outro, entra em outro. Aí já é outra coisa, porque já aconteceu de você... Você está falando que não tem diálogo? Não, porque tem pessoas, por exemplo, a gente abre uma conversa e isso evolui para uma situação até interessante de troca de informação. Vem uma informação na cabeça, uma intuição, para tocar em determinado assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu, pessoa, encarnado, Fábio, falo, não dá, porque gera conflito. É como se fosse uma dualidade. É difícil até de expressar, porque é uma eu coisa entendo que, o que você está dizendo. Acontece em como se fosse duas partes de coisas separadas. E outra coisa que eu vou te dizer, foi bom tocar nesse assunto, porque quem está querendo progredir, quem está querendo evoluir, as pessoas que estão querendo evoluir, vocês, eu vou dar logo o recado. Todas as pessoas que estão buscando a luz, todas serão muito atacadas pelas trevas. E eu já porque eles isso. vão fazer de tudo, qualquer um, do mendigo ao bilionário, qualquer um que buscar a luz vai ser muito atacado pelas trevas. E você sabe onde é que eles atacam? É no, na mente. Na mente. É a mente. Então, cuidado, porque os pensamentos vão parecer que são seus, as emoções, os sentimentos, eles vão atacar aí para fazer você regredir. Tá? Então, vocês vão ter que estar muito vigilantes. Muito, porque vocês vão começar a presenciar as pessoas nas ruas. Desculpa. Vocês vão começar a presenciar as pessoas nas ruas, no seu trabalho, nos lugares, porque a maioria é pilha. A maioria está dominada pelas trevas. Tá? Eu dou até uma data. Vocês vão começar a perceber essas pessoas, vocês vão perceber, quem estiver na luz vai perceber que a pessoa não é ela mais. Ela está marionete das trevas. De 2018 para 2019, logo após as eleições, nós começamos a ter, na rua onde eu moro, algumas manifestações estranhas, que eu percebi e passei isso para minha esposa. Comecei a comentar com ela, falei assim, estou sentindo uma energia muito pesada, muito difícil, nós vamos ter problemas aqui. E dito e feito, começou a ter roubo, começou a ter problema de cacudo. Vai ter muitas brigas. Vai ter muito assalto. Vocês têm que se separar. Se separar não é, repudiar os seus irmãos. Então, claro. Não é isso. Separar é se separar do mal. Do mal, de tudo que é mal. Até eu aprendi. Vai acontecer muitas vezes de vocês receberem a intuição como se fosse assim. Você vai querer sair para ir à praia ou alguma coisa. E vai vir assim na sua cabeça. Não sei o que, que é, mas alguma coisa está me dizendo para eu ficar em casa hoje. Fique em casa. Fique em casa. Se separa, evita determinados lugares, porque eles vão fazer de tudo para tirar vocês do caminho da luz, porque eles querem arrastar vocês, porque eles sabem que eles serão deportados. Eles querem trazer vocês juntos para dominar suas consciências, para fazer vocês escravos. Eles querem muitos escravos. É engraçado. E eles querem fazer isso também por inveja, ciúme, como foi dito aqui, de vocês que estão progredindo. Eles não gostam de ver, eles têm inveja, ciúme de quem está progredindo. E outra coisa também, eles querem afetar, sabe quem? O Cristo. Sim, porque ele eles querem gritar na cara do Cristo assim, arranquei essa alma de você. Eu tomei ela de você. Eles têm prazer em fazer isso. E eu sofri um problema terrível dentro de casa, porque a sogra e a minha mãe são espíritos difíceis. E essa situação que o senhor está comentando, de a gente estar ajudando, estar colaborando, estar orientando, e ela... Não vai mudar. Não muda. Não vai mudar. Tanto que aconteceu hoje. Sim. Ela foi para mim. Não vai mudar. Ó, já está indo embora. Cresce vocês. Faz o que der. Faz o que dá. Está dando murro em ponta de faca. Perfeito. Muita gente aí não vai mudar. A gente fala para o Pedro, não perde tempo. Fala nada não. Não fala nada. Não tem diálogo. Só que a sociedade é complicada, né? A gente tenta... Não é a sociedade, de... são os espíritos. É. Espíritos. E isso, essa rebeldia, vem de outros mundos. E não muda. É difícil. Vai ter que passar por processos dolorosos, muito dolorosos, para dobrar esse espírito. E eu já falei essas mesmas palavras que a gente está conversando aqui com ela. Eu falei assim, a senhora tem que amaciar. A senhora enxerga o que eu estou fazendo para a senhora? Não, vocês querendo... que estão buscando a luz, sintam-se como ovelhas no meio de lobos. Vocês são ovelhas no meio de lobos. São anjos no meio do inferno. É como se houvesse uma... Imagine uma cadeia cheia de marginal. Marginal bem dos perigosos. Sim. Imagine que um policial prendeu todos esses marginais e, de repente, o policial dá uma vacilada na rua ou então armam alguma coisa para ele, ele é preso e é colocado nessa cadeia onde ele prendeu todos os bandidos. O que que vão fazer com ele lá? Sim. É, então, vocês são os policiais. Vocês que estão procurando a luz. Dureza. Agradecido. Mas alguém pergunta? E isso aí, deixa ele primeiro, depois ele. E isso aí vai aumentar, tá? Porque vocês vão ter que provar para Deus que vocês agora são da luz, pelas suas atitudes com relação aos seus irmãos complicadinhos. Nós estamos avisando isso aqui. Como é que vocês vão agir com eles? Eles vão vir com fúria total. Vocês vão ter que ser amorosos com eles. Amorosos. Não entrar na mesma sintonia e agredi-los de volta. Aí vocês perdem. Aí reprova no teste. A minha pergunta é sobre a rebelião de Lúcifer. O que gerou essa rebelião? O que causou? O Lúcifer. Lúcifer. Bracinho direito dele, Satã. Ele é bem inteligente. Domina consciências. Então, ele foi nesses planetinhas, né, em vários planetas que ele dominava, mais de 600, e vai lá, ó, vou falar de uma forma fácil. Não segue o cordeiro, não. Ó, eu vou te dar isso, prometeu o poder, viciou. Ó, experimenta isso aqui. É bom, é beça. Aí vici, gostou. Ó, vou te dar isso. Vem, segue aqui, vou te dar poder. Vou te dar. Mas só que ele fala de uma forma extremamente convincente. Extremamente convincente. E aí começaram a dominar planetas. Planetas começaram a ser dominados por certas pessoas. Começou a ditadura em determinados planetas, sede de poder. E aí começou guerra. E começou. E Deus vai dando corda, né? Ele não vai direto. Ele vai dando. Ele vai deixar. Jesus deixou um monte de gente se afundar. Ah, se afunda aí. Mas tinha os conselhos, eles enviavam os. Para aí, ó, não, eu quero, o outro lá me prometeu, o outro lá me convenceu. Também hipnotiza também. Aí chegou uma hora que ficou insustentável, né? Chega uma hora... Mas existem várias teorias sobre isso. Alguns falam que não tem nada a ver, que não teve nada disso. Teve. Teve, sim. Outros falam que ele descobriu algo de errado na criação e ele queria resposta sobre isso e ninguém dava resposta. Até mesmo Jesus falou para ele não ficar focado, né, nisso, mas ele continuou. Mas não foi um mal. Sabe o que que pegou ele também? Sabe o quê? Uma palavra que todo mundo conhece. Inveja. E sede de poder. Ganância. Jesus conseguia falar com Deus assim. Ele não. Ele chegava próximo, mas não. Ele tinha inveja de Jesus Cristo. Mas esse sentimento não é humano? Não, é do espírito. O humano é o quê? O que tem dentro do corpo físico do ser humano? É um espírito. Quem é que sente o ciúme? É o corpo físico de carne ou é o espírito? Isso é matrix. É do espírito. Matrix, o quê? O que é matrix? É paixão do espírito. Matrix é a ilusão que você está agora aqui para evoluir. Isso é uma matrix. Assim como em todos os outros mundos materiais como esse aqui de terceira dimensão. Todos. E digo que todos os mundos materiais é a mesma coisa. Somos os únicos no universo, extraterrestre não existe, plano espiritual não existe. A mesma coisa, a história se repete. E quem vem trazer... A verdade é charlatão, explicador, roubou meu ET, essas coisas. Mas isso também não é uma criação também para gerar movimentação do espírito? Hã? Isso também, isso que ele falou, ter essa dicotomia. Eu disse que o outro disse que espíritos, porque ele está aqui comigo. Espíritos que já atingiram uma evolução grande, angelitude, eles podem cair, sim. Eles não são Deus. Atingiu a perfeição, pode cair. Tem espírito que evolui tanto, mas tanto, adquire uma evolução tão absurda, que é como se fosse um Deus. O Jesus não cria planeta? Não cria espíritos? É um Deus. Ele acha que virou Deus. Aí, só que aí, em vez dele fazer o bem, ele quer dominar. Aí quer criar uma ditadura. E com Jesus não é ditadura, é democracia. Livre-arbítrio. Eu gosto de estudar bastante essas coisas. Né, só que se exagerar muito, ele vai chegar lá e vai falar, ó, o livre-arbítrio eu vou ter que interferir, porque já está afetando muitos. Então, eu vou ter que te tirar daí e te botar aqui para você, te botar de castigo ali, ó. Fica ajoelhado ali de castiguinho, 50 mil anos, para você pensar na vida, depois você volta. Esse anjo decaído existe em todas as possibilidades do universo. Não são muitos, não, tá? Não, é difícil isso. Porque imagina, você atingir a angelitude depois de estar numa alegria plena do lado, né? E você descer, mas não queira... Ah, mas isso é muita burrice. Não queira, eles são muito inteligentes. Não queira entender, não, hein? Não queira... Não queira entender, não. Isso existe, isso existe. Existe. Você já pensou se o Cristo vira a casaca? Olha, tomara que não, hein? Senão estamos fritos. Porque é muito poder. Isso não vai acontecer, não. Deixa eu só uma pergunta. A Matrix sempre vai existir até no planeta quando ele se regenerar lá na frente? Não, aí quando está regenerado já se tem a consciência da imortalidade do espírito. Aí já tem contato com o plano espiritual de uma forma bem mais aberta, aí já tem contato com seres de outros mundos, dependendo do planeta. Aí o véu cai, acabou Matrix. Matrix é em mundos materiais, como esse aqui, de provas e expiações. Então o homem não vê nem a transição. Ele não percebe a transição. Depende. Se você tiver uma consciência expandida, se você tiver uma sensibilidade aflorada, uma mediunidade, uma paranormalidade, você não tem como não ver. Porque ele vai deixar esse corpo material e vai viver em plenitude. Quer ter isso aflorado? Quer sentir as coisas mais? Com mais força? Não quer? Não quer, mas... Ama o teu próximo de uma forma bem forte e ama o teu Deus sobre tudo. Todas as coisas, sinceramente, mas muito forte. Se dedica a praticar o bem. Só faz o bem, de coração. Só pensa em teu próximo progresso e tudo mais. Você vai ver o que vai acontecer. Começa a ler livros espirituais e aplicar tudo aquilo que você está aprendendo em você. Você vai ver o que vai acontecer. Deus vai falar com você diretamente, face a face. Você é filho dele. Não tem diferença. Ele vai falar direto a Tom, vai falar direto contigo. Direto, toda hora. Olha aqui, ó. É, com ela é assim. Meu irmão Akhenaton, não sei se é pertinente, se o momento cabe, até por uma experiência que eu vivenciei na minha vida, talvez até uma revelação, peço a ti. Esse processo da EQM, né? Que é a experiência de quase morte, onde você recebe uma missão e volta ao seu corpo, né? Por um caso que aconteceu comigo, né? Eu vinha a fazer a parada cardiorrespiratória, isso me falaram após o caminhar da minha condição fétida, né? Praticamente morto, e eu fui levado, eu considerei mentores, né? Protetores que me levaram à presença do mestre, talvez você não foi uma EQM, não foi, você entrou num estado de êxtase, é parecido. Você sai totalmente consciente. Saí do corpo, viajei, né? Entrei numa viagem, você teve um êxtase e parei assim numa entrada de uma cidade, vamos dizer, e ali eles me pediram que eu ficasse calmo, uma voz serena, e eu aguardei ali a presença desse senhor que veio, uma luz enorme, maravilhosa, espetacular, e disse que eu teria que voltar para cumprir uma missão, receber dois anjos, que hoje são minhas filhas, logicamente, e cuidar, né? Cuidar de... Qual é a sua pergunta? Daí, o que Como é que isso se insere na espiritualidade? Existe. A EQM existe. E é um aviso para o seu espírito, para você, que ó, você vai voltar lá e você tem que fazer isso, isso e isso. Já foi um soco, quando eu voltei. Você teve aquele baque e você seguiu. Por que eles fizeram isso? Porque pode ser que no decorrer da tua caminhada você poderia seguir um outro caminho não muito legal, então eles te deram aquele aviso ali para... O processo de EQM existe. Ok. Existe. Tem vários casos aí na internet. Eu acompanhei como profissional da área de saúde, Tem médicos que são extremamente materialistas, ciência totalmente material, não acredita não. No plano espiritual nem nada, tiveram EQM e voltaram diferentes. Talvez a vida me foi posta porque o médico que estava a me acompanhar, que disse, eu não aguentava o teu cheiro, né? Mas no meio da cirurgia em diante, não fui eu que te operei, né? Isso acontece. Lembra de Lázaro? Já estava fedendo? Sim. E Jesus? Pode acontecer. Perfeito. Muito obrigado. De nada. E com relação a CQM, tem médicos que já até mensuraram a pessoa. Já morrendo, dá um pico de funcionamento do cérebro, já com o corpo totalmente inerte. E aí, depois de alguns minutinhos, ele desaparece. E aí uma das afirmações... Eu vou sentar um pouco porque o Pedro está cansado. Uma das afirmações desses médicos é que algo acontece, isso aí já é mensurável, né? Algo acontece quando a pessoa morre. Eles só não entendem o porquê daquele movimento elétrico depois que o corpo está totalmente inerte. E foi medido isso. Até hoje é um paradoxo da morte. E da EQM também, porque isso acontece na EQM também. Sim. Pode falar. Não, Você. É que eu fui pesquisar aqui na Bíblia uma passagem que tem que fala de Lúcifer. Lá em Ezequiel, ele menciona, quando ele fala do rei de Tiro, tem uma parte ali que ele menciona toda essa guerra de uma forma bem fantasiosa, para falar naquela época, que também não foi muito entendido. Não tinha como ser entendido. Não, mas ele menciona tinha que como falar rei de uma forma muito, muito, muito infantil para que pudesse ser entendido alguma coisa, porque era uma situação de universo, de outros sistemas solares, exato, da galáxia, e eles não tinham esse conhecimento. Está numa visão um pouco clara que, assim, não tem detalhes, mas menciona essa guerra. E menciona... Esse é um lado que não tem detalhes, só tem interpretação. Pois é, mas é como sabe a espiritualidade que você diz questiona nós... desse jeito? Quer saber? Pode falar. Porque você lá era um dos contestadores das regras do Cristo. Você questionava bastante. E você aceitou vir com o Lúcifer. Aceitou vir com ele. Você participou de todo o processo. Você estava lá. E continua questionador. É melhor mudar, né? Porque, como ele diz, o bicho tá pegando, né? Tem um monte de gente aqui que, se falar, fica questionando. Ah, não sei. Continuam a mesma coisa. Sim. Continua. Eu gosto de estudar Eu gosto de estudar muito essa área, muita coisa do passado, gosto muito mesmo. E até hoje eu não tive resposta disso tudo. Você questionava lá e queria mais respostas também? Você queria. Que sistema é esse? Me explica melhor. Não está legal. O sistema do outro aqui que está me oferecendo é melhor. Olha onde você está agora. Um corpo denso. Era um espírito de quinta grandeza. Faz parte, né? É experiência. E voltou para um corpo. Até ela um dia acertar. Acerta agora, já tem bastante tempo já. 400 e tantos mil anos é bastante coisa, né? Vamos ver, né? Tá na hora de acertar, né? Teimosia não pode ser tão forte assim. Não. Vem para cá, pro lado do Sananda. É melhor. Aceita. Eu não fico em dúvida, não. O dele é o lado mais certo. Eu garanto. Não, o lado do Sananda é mais certo, do Mikael. Sim, sim, sim. É mais certo. Vem pro lado do Mikael. Aqui, fica aqui do lado do filho. O filho é bem parecido. Já percebeu que ele é calminho? Então, imita. Imita ele. Ah. Ele te traz até Mikael de volta. Ele tá trazendo um monte de gente. Sim, pra eu tô tentando me realinhar, entender isso. Algumas coisas. Você vai conseguir. Se não der para ir para um lado, vou. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Vai conseguir. Ele vai abrir o coração daquela ali, que tá oco para Atom. Vai. Vai abrir o coração dela. Vai conseguir. Vai, que esse problema é antigo. Nós estamos tão endurecidos assim. Tá. Todos vocês. Muita coisa. Vocês veem uma pessoa embaixo da marquise, toda rasgada e suja, vocês olham, nem ligam e vão embora? Uma pessoa no sinal de trânsito pede 10 centavos a vocês, vocês falam, fica para a próxima, com a carteira cheia de moeda de dinheiro. O coração de vocês está muito endurecido. Muito endurecido. E enquanto isso está acontecendo, o anjinho está ali do lado, anotando tudo. Porque muitas vezes eu questiono muito sobre isso. Eu questiono demais. Eu sempre questiono. Quando Deus chama vocês para uma obra, para serem médiums, quando é dito para vocês que vocês vão ter que parar com a cerveja, com o cigarro, com as drogas, com a promiscuidade, que vocês vão ter que dedicar final de semana, vai ter que deixar de ir à praia, vai ter que deixar de viajar carnaval para servir a Deus, vocês não aceitam? Mas será que as circunstâncias também não provocam a nossa ignorância? Não, é o espírito. É o espírito mesmo? É o espírito de vocês. É o espírito. Quando eu estive aqui, há 3.300 anos atrás, era assim e permanece, persiste. Persiste. Uma das coisas que vem geralmente... Mas se o representante é insistente, nós temos que ser também. Nós somos imitadores dele. Claro. Uma das coisas que sempre vem na minha cabeça, que é um questionamento de mim mesmo para comigo, em relação à espiritualidade. Se eu ajudar alguém, esse alguém pode fazer mau uso daquela ajuda que eu estou fazendo. Aí é a consciência dele. Não a sua. Onde está escrito as leis de Deus? Onde está escrito a lei de Deus? Bom, está no livre-arbítrio, né? Leis de Deus estão escritas na consciência. Sim. A Bíblia tem muita coisa de Deus ali, mas muita coisa foi modificada. Mas as leis todas de Deus estão todas escritas na sua consciência. Ele incomoda quando tem alguma coisa errada. Vocês é que não ouvem ele. Não percebe a... Ele fala com todos vocês. Vocês não ouvem ele. Vocês não obedecem ele. Ele toca nos seus corações e nas suas mentes. Vocês não ouvem. É o detalhe da situação. Teve um dia que o Pedro pensou em fazer uma besteirinha. Ele só pensou, hein? Sabe o que aconteceu? Ele começou a... Ele falou, não. A ligação dele com a Tom é muito grande. Muito diferente da dela. Ela também é muito, mas é diferente, é de uma forma diferente. Ele foi criado assim. Vocês precisam ouvir Deus. As leis dele estão escritas nas suas consciências. Só que vocês não obedecem. Estamos surdos momentaneamente, né? Cego também. Cego também. Sem tato, mudo. Todos vocês. A gente fala de realidade espiritual. Vai falar nas conversas, nos barzinhos, na família. Fala lá. Tem um programa de televisão aí que as pessoas pegam uma determinada quantidade de pessoas, tranca numa casa durante 3 meses. Porque o que as pessoas querem ver nessa casa? É todo mundo se amando, buscando a Deus, e falando coisas boas? Não, as pessoas assistem para ver todo mundo se pegando, um transando com o outro, um pegando a namorada do outro, o outro ficando com duas ao mesmo tempo. Eles assistem para ver todo mundo bêbado, assistem para ver briga, discussão. É, quem está à frente disso? Quem é o comandante? Quem é o Satanás? E aí resolveram fazer uma oração lá dentro para agradecer a Deus pelo alimento. E aí quem comanda? Oh, não, não, não, não, não, não, não. Aqui é comandado pelo capeta. Oração, não. Aqui é comandado pelos negativos. Difícil. E a audiência é bem... E aqui? 15 mil visualizações? 20 mil? Era para ser no mínimo 20 milhões. Mas eles querem aquilo, que é o mal. Vocês estão secos para Deus. Vocês não obedecem, não o ouvem. Isso é todo mundo. É uma vergonha e tanto, né? Pedir para as pessoas colocar o celular no silencioso e os próprios médiuns não colocam os celulares dele no silencioso. Que vergonha. Quem tinha que dar o exemplo, que vergonha. Pode falar. Somos imperfeitos demais. É complicado. Né? Mas são porque vocês querem. Porque nessa encarnaçãozinha, se vocês quiserem... Nessa encarnaçãozinha... Se vocês quiserem, olha, por isso que a gente está aqui avisando, dá para dar um saltão, hein? Porque no arcabouço mental de vocês, nos seus espíritos, vocês trazem uma evolução grande lá de trás. Deixa isso aflorar. Tá lá em repousando. Acorda aquilo antigo lá. Aqui, ó. Esse aqui. Mas acordou. A gente acordar isso, quando o senhor fala, da gente praticar a caridade no limite dela. Ama. Se você amar, você já consegue tudo. Entendi. Consegue amar? A interpretação de amar para mim é que é complicado. Se o irmão que está aí do teu lado agora te der um murro no seu rosto... Você... Não, com certeza eu não vou reagir. É da minha natureza. Mas você vai sentir o quê? Ah, sentir dor, né? Claro. Não, mas não, o quê? No sentimento? Aqui no coração. Tristeza. Quando você olhar para ele. Tristeza, será? Tristeza. Não, eu já fui uma pessoa mais... eu já passei então, por uma situação. Então, deixa eu ir mais profundo. Se alguém violentar a sua filha, o que, você vai sentir por ele? Bom, na atual condição mental minha... Você vai perdoar ele? Ou um homem? Eu vou falar como eu raciocino, normalmente, para não fugir do que eu sou. Não adianta matar... Principalmente porque não vai adiantar. Não vai, adiantar. Vai piorar, piorar a situação. Muita coisa. Perfeitamente. Eu estou falando literalmente como eu vejo as coisas. Na partir do momento que uma pessoa faz isso, o problema não é ela, é ele que criou uma dívida. Mas o quanto isso vai me afetar, eu tenho que deixar diluir para não ficar, me tornar parte do problema. Isso eu sempre pensei desse jeito. Nunca se fazer parte do problema que foi criado. Tentar amenizar o máximo possível. Porque eu já levei tapa na cara e não revidei numa situação crítica. Mas você sentiu o quê quando você levou o tapa na cara? Tristeza. Você não revidou. Ah, então tristeza. Tá ótimo. Não tá, mas não tô, não tá, eu não estou sendo não. Falso, não. Eu estou sendo literalmente. Eu acredito. Literalmente. Já está em outro patamar. Mas a maioria não é assim. Até comento com a minha esposa. A maioria é a lei de Talião. A maioria. E tem coisas que eu evito de raciocinar, porque o nosso animalismo, muitas das vezes... Não, já tá, não está mais na animalidade, não. Já está na bestialidade. Bestialidade. A humanidade está na bestialidade. Se a gente alimentar... Tem gente que, quando desencarna, se você vê o espírito, você vai se assustar. Imagino. Pessoas belas. Sim. Você vai se assustar de ver como é que é o espírito dessas pessoas. Então eu sempre parti do princípio seguinte, não ficar pensando sobre aquela situação, evitar o máximo possível para não botar o meu lado ruim... Faça a sua parte. perfeito, sem botar pro lado não ruim, julga, tá? O próximo, pode estar todo mundo errado, não julga, você vai olhar para eles com amor. Jesus Cristo estava no meio de um monte de demônios encarnados e ele sentia amor por todos. Ele ali, sim, ele ali naquela situação, ele está bem pior do que o Pedro pelo menos tem a Sabrina, tem a Sônia, tem aqui a Cláudia, a Juliana, a Michele. É, Jesus tinha os apóstolos? Tinha, mas não eram todos que eram evoluidíssimos, não. É, Jesus tinha Maria de Nazaré? Tinha, mas de resto ali era bem... E uma situação que me surpreende sempre, que eu, quando eu volto a lembrar, a situação que eu vivenciei 25 anos atrás... Porque o cara cometeu um crime culposo pelas leis humanas e eu defendi o cara para não ser linchado. E eu até hoje eu me autoanaliso referente a isso. Sim, você fez o certo. Você foi usado pela espiritualidade para evitar algo ruim. E o que me surpreende é isso. É essa coisa que acontece ao mesmo tempo. Duas coisas separadas. Continue evoluindo. Continue crescendo. Não julga o seu próximo. Lembra que o Pedro, naquele dia, ele te repreendeu? Sim, sim. Mas, na realidade, ali cuidado foi... Cuidado com aquilo que você, sim, disse. A minha preocupação naquilo foi só uma discordância. Não julgar, não, porque também não é teve da minha... Teve julgamento. Teve, sim. Pode ser julgamento? Foi julgamento. Foi. Mas não se culpe por isso. O importante é a reforma que você está fazendo. Você ainda não é perfeito. Você vai errar de vez em quando. O importante é o caminho que você está seguindo. Você está indo muito bem. Continue. Continue. É normal errar uma vez ou outra. Ele erra também. Eu já compreendi que a mudança começa dentro de mim mesmo, né? No seu interior, no de dentro para fora. De dentro para fora, e isso pra vai fora. Expandindo até para os próximos. Você vai mudar e os que estão ao redor serão, isso, atingidos por essa luz inevitavelmente. Isso. A minha pergunta é: o que você pode nos passar sobre reforma íntima na prática para quem está ouvindo essa mensagem pela primeira vez? Porque, partindo desse princípio, que eu mudo o reforma dentro... íntima, olha para dentro de você. Analisa o que não está bom, não está legal. Se você não enxergar, não conseguir enxergar, pergunta àqueles que mais convivem com você. Fulano, você vê alguma coisa de errado em mim? E se a pessoa, se duas, três pessoas repetirem a mesma coisa, você já presta atenção naquilo. Porque, às vezes, a gente não percebe o que está errado. A gente acha que está certo. A gente não consegue perceber. Isso é normal. Então, é necessário ter uma visão ampla. E a reforma íntima tem que ser feita de uma forma saudável, sem se torturar. Não queiram atingir a angelitude. Está lá no Livro dos Espíritos. Se alguém fizer uma reforma íntima profunda, fazer tudo certinho, evangelizado e tudo mais, vai atingir a perfeição? Vai virar um espírito puro? Não, porque a noção que vocês têm de perfeição, que a humanidade tem de perfeição, está bem distante do que é verdadeiramente uma perfeição. Vocês não sabem o que é perfeição. Então, Deus não está à toa, não está exigindo perfeição de vocês. Não é isso. Vocês não vão acertar. Não é para acertar tudo, não. Está liberado errar. Mas errar o mínimo possível. O mínimo possível. E só de vocês não fazerem mal a si mesmos e ao próximo já está muito bom. Mas também não é por causa disso que vai ficar nisso, de não fazer mal a você nem ao seu próximo. Faz mais, dá para fazer mais do que isso. Reforma íntima, ama o próximo, educação, trata os outros bem, um bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que passa pelo Pedro, por vocês na rua, olha na sua cara, nem fala nada. Tem vizinhos seus, cara amarrada. Cadê a fraternidade, o amor? Ficar com raiva da vida, com raiva das provas que está passando, se ficar com raiva das provas que está passando, ficar reclamando, vai voltar numa condição pior na próxima encarnação. Tem que aceitar com alegria, porque Deus sabe tudo o que faz, Atom sabe tudo o que faz. Vocês têm que estar felizes, vocês estão numa posição privilegiada, vocês estão num momento onde bilhões queriam estar no lugar de vocês. Porque o salto evolutivo agora vai ser muito grande para quem verdadeiramente buscar. Vai ser muito grande. O Pedro subiu de categoria na escala espírita por causa da busca dele. Ele subiu. A Sônia vai subir mais. É só querer, vocês também. Não tem diferença entre ele e vocês, é tudo a mesma coisa. Mas é perfeito? Não, de jeito nenhum. Não é assim, gente. Leva um tempo para atingir a angelitude. Vocês estão num planeta de provas e expiações. Vocês estão num mundo totalmente material. Não tem nenhum anjo encarnado agora. Não tem nenhum Cristo encarnado aqui no momento. Tem espíritos evoluídos? Tem. Tem avatares encarnados? Tem. Mas não da estirpe de Jesus Cristo. Entendeu? Espera um pouco que ele vai. A minha pergunta é a seguinte. Por muitos anos eu frequentei um ensinamento, né, acho que não precisa falar o nome, que ensinava uma prática... Por favor, pode pegar dois copos d'água para o Pedro? Que ensinava uma prática que a gente chamava de morte em marcha, que era você se auto-observar, seus pensamentos, sentimentos e ações. E a partir do momento que você se auto-observa, você pedia para a Mãe Divina eliminar esse defeito. Então, a gente aprendeu essa prática. Eu queria saber se essa prática é correta ou não. A Mãe Divina. Mãe Divina, para mim, é Deus. Ele não vai eliminar nada de vocês. Vocês é que vão eliminar. O que ele vai fazer é criar situações na sua vida para você trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. É isso que ele vai fazer. Uhum. Ele não vai com uma varinha de condão e vai eliminar aquilo de você. Senão seria muito fácil. Você tem que ter mérito para adquirir a perfeição, para chegar até ele, para chegar até Deus. Você tem que ter mérito. Você tem que conquistar. Aí é que está o problema. Aí é que vem o problema. Porque as pessoas não querem. Acha que tem que ser dado. Só para eu entender, então. O ego, ele pensa, sente e age. Então, se eu não deixar ele agir em mim, isso é reforma íntima? Isso é uma reforma íntima. Não existe só ego. Existem outras paixões. Ego vem de egoísmo. É você pensar só em você. Só que existem outras coisas. Existem outras coisas. Existem outras paixões. Avareza, arrogância, ganância, egoísmo, como foi dito, que liga outras paixões, liga o orgulho. O orgulho está ligado ao egoísmo. Você tem que prestar atenção em tudo isso. Mas não adianta que não vai conseguir tirar tudo de você. Você vai diminuir bastante, outros você vai conseguir tirar. Não agindo. Fazendo a reforma. Fazendo a reforma. Vocês precisam aprender o que é amar. Quando vocês aprenderem o que é amar, tudo isso vai sair. Obrigado. Ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Para você se ligar com Deus, você tem que amar. Se você não amar, você não tem como se ligar a Ele. Você vai ter que olhar para um desconhecido na rua e sentir um amor, o mesmo amor que você sente pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pela sua filha. Você consegue sentir pelo mendigo isso? Eu não sei como ajudar todos, são tantos. Eu fico... Não é ajudar, não estou falando de ajudar, eu estou falando sentir. Sentir amor. Não vai ter como você ajudar todos e não se culpe por isso. Não, você não vai conseguir. Você não tem dinheiro para isso. Uma palavra, talvez, já seja... Qualquer coisa. Um copo d'água já é... Qualquer coisa. Sentir amor por ele. Precisa fazer nada. Não dá água, não dá... Olha para ele e ama. Já está fazendo. Nós teremos que ir, já está bem. Você falou isso, mas não pense você que ele vai dividir, porque ele pode não dividir. Mas aí já não é mais com você. É a consciência dele que vai responder perante Deus. Se alguém vir aqui na casa e pegar uma cesta básica, e falar, não, eu estou passando fome e tudo mais, pegar a cesta básica e trocar por alguma coisa que não deve, é ele que vai responder perante Deus. Porque ele não está enganando a Sônia, o Pedro, a Sabrina, ele está enganando a ele mesmo. Os dois, nós estamos aqui, ele também está. Se eu pudesse, eu dava para todos, mas eu, na minha última pergunta. Isso, é, vai ter que ser a última, porque nós temos que finalizar. Sim, boa noite. É, eu nem ia mais perguntar, até por causa da hora, mas quando eu falei não, que... faz a sua e nós terminamos. Então, é, a dúvida é, porque a gente já leu e tivemos duas respostas diferentes e a gente queria saber qual a certa. Se algum ser, é, seja lá quem for, também pode impedir um outro ser humano que já está em desenvolvimento, né, um feto, de vir à vida. Se alguma entidade, algum ser, ele pode também impedir um ser humano que está sendo gerado. Isso. Pode. Pode. Mas aí só se for permitido. Porque tem certas gravidez que o espírito que está se ligando ao embrião que está ali no ventre da mãe, cada vez que ele vai se ligando, ele vai estreitando cada vez mais o laço com o corpo que está se formando. E os das trevas estão vendo a luz que está ali. Se for um espírito muito evoluído, que veio com uma missão. E eles vão fazer de tudo para frustrar aquela gravidez, para aquele espírito não vir. Tentaram fazer isso com Jesus, tentaram impedir a vinda dele. Não conseguiram. Tentaram isso com muitos outros. Não conseguiram. Por quê? A luz não deixa. As coisas não acontecem sem a permissão de Deus. Nesse caso específico de quem pediu para eu fazer a pergunta, uma vovó apareceu para ela, falou que ela ia engravidar e que essa criança ia trazer muita alegria para ela e que ela tinha que cuidar bem dessa criança. E ela falou que um dia ela acordou, viu como se fossem dois seres, o jeito que ela explicou não deu bem para entender o que era. E logo... dois ou três dias depois que ela teve que ir ao médico, o feto tinha parado o coração dele, ele morreu, o feto que estava bom. Ela não entendeu a alegria. A alegria não é ela nascer e dar alegria para as pessoas que estarem ali. A alegria é ela retornar para o plano espiritual e fazer o que ela ia fazer lá. E também o que ela ia fazer depois, quando ela retornasse para reencarnar. Então, as coisas são bem diferentes do que vocês pensam. Por isso que a gente traz uma mensagem, as pessoas interpretam de uma forma e, na verdade, é outra coisa. Também poderia ser a aceitação de ter aquele pé? Não, a alegria era outra. Não era lá nascer e dar alegria para os que estavam ao redor dela. Era outra coisa. E ela realmente deu alegria quando retornou para o plano espiritual. E depois, quando foi preparada para reencarnar em outra pessoa. Então, nós vamos finalizar aqui. Que a luz de Atom esteja convosco.